direita 230, strip 5626. Está reduzindo bastante a velocidade para evitar, para diminuir a necessidade de vetoração. Número 9, mantenha 4 mil pés. Tem uma aeronave na saída Avro que não receba o modo Charlie nem Alfa. Mantenha 4 mil pés, rumbo 19. 42. Nossa autonomia está em 4 horas e 20. Nossa alternativa vai ser Salvador. O Trip 5490 autorizado táxi via Pátio 1, Uno Indian. Ponto de espera da 10, chame Torre 118-95. O ajuste altímetro no 010. Estados Unidos, Pátio 1, Uno Indian. Ponto de espera da chamada 2895. Prepara o Trip 5490. O Juliettan Zulu segue a TR da Trip até a posição no Pátio 3. Boa tarde, contato radar, subi manter o nível 360, saída da EL, o voo no 394. Cada EL 36094. Rumbo 19, desça para 2 mil pés, autorizado no LS, reporte localizador. Desça, Salvador, confirme instruções. Rumba 19, desça para 2 mil pés, autorizado no LS, reporte localizador. Desça agora para 2 mil pés, já foi na área, portal estabilizado no localizador. Alfa Tango Tango, mantenha 3 mil pés. Programa espera em ITAP para prosseguir para o pouso. Gente, pode voar direto em ITAP então? Afirmativo. O ITAP espera em ITAP. Gente, vamos para ITAP e espera em ITAP. O Alfa Tango. November 54, Tango November, reduz a velocidade para 1909, desça para nível de voo 050. 1-333. Gente, após o posto azul, me mantém na 10, volto 333. Azul 41, nomeia, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Baixada travada, autorizado, pouso 41, nomeia. Bom, 1-9-2-4, decolado 2, nomeia, controle 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, boa. 2-5-4-4-6. O acionamento 315, atendimento correto, são prontos para o chibé de acionamento. Vou parar. Controle Gol 924. Confirmo com Gol 924, contato radar, saída PUCA, submantenha 350. Na PUCA, ascensão 350, 924. Papa Alfa Tango Tango, mantenha 3 mil pés na posição ITAP, ajuste no 090, reporte iniciando espera na posição ITAP. CF está batendo 3 mil na posição ITAP, agora 4 milhas para aquela posição. O Alfa Tango Tango vai bater espera. Sim, tchau, Alfa Tango Tango. Zulu Golf, mantenha as condições visuais no 1500 pés, corredor Veracruz, reporte através do país. Por gentileza, modifique o perfil da sua saída para Momo. Após Momo, vai voar a posição Cogibo. E após Cogibo, voa direto Petrolina. Gente, desça para 3 mil pés, ajuste no 090. 3 mil pés, 1010, 5626. November, 54, Tango November. Reduz a velocidade para 1909. Ela tá reduzindo, cara. Desde a hora que cara reduziu, não é. Gente, graças. E a Eco, solo no 21-9. 219 e a Eco, 4-1-6. Você é 1-1-4-2, autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 1-0 com curva à esquerda na saída PUCA, transição Caju, via Upper Whisky 58, controle opere 1-2-0-8 e o transponder 5460. 6-1-4-2, a última meta, autorizado para Recife, nível 350, decolando a 10, curva à esquerda, PUCA, Caju. 208 ao controle 5460, é o transponder, a rota, a aerovia é Upper Whisky 58. 5460, transponder, são prontos para o tiver funcionamento, isso não é 6-1-4-2. Camarim, 5460, obrigado. Solo azul, 4-1-6, livrou. Azul 41-16, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette 0371, 41-16. Mara Torre 11895, vamos lá. Torre Salvador, rumo a 19, estabilizado no localizador. Rumo a 19, ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Tem aproximação, aguardando pista livre, rumo a 19. Trip 5626, tráfego que o precede, mantém 1020 de ground. 120 de ground, trip 5626. 08, gol no 333. Gente, bravo que Luiz. November 54, tango November, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 0, reduza para aproximação. 4.010, tango November. Controle Salvador, boa tarde, gol no 333, decolou na sua esposa. Gol no 333, mantém-se. Gol no 333, contatada a saída da Leda Bridge, submantenha 360. Da Leda Bridge, subindo para 360, gol no 333. Web 5857, detonação para sequenciamento, curva direita, proa 240, limitado pelo localizador. Detonação 240 pela direita, limitado pelo localizador. Trip 5626 está no localizador, posso continuar a descida, né? Trip 5626, desça para 2 mil pés, completo final do procedimento LS, amitou na frequência 118.95. 18.95, trip 5626. November 54, tango November, desça para 2 mil pés, ajuste no 090. Desça para 3 mil, ajuste no 090, autorizado final do procedimento LS, é posto estabilizado. Desça para 3 mil, autorizado final do LS, reportará. 08490. Condições visuais, corredor Vera Cruz, repórter Travesse Paripe, esteja atento a tráfego no corredor Vera Cruz, a 3 milhas na posição de 12 horas, mantendo no 1.500 pés. Web 5857, desça para 4 mil pés, permanece a ajuda. 4.557. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5410. Trip 5410, boa tarde, contatada, saída Momo, submantenha 200. Zero, fio Momo, 5490. Gol no 394, estamos centro Recife na frequência 125.1, na alterna 133.25. 251.13325, camarada. Assim na posição ETAP, mantendo espera na 3 mil pés. Positivo, está mantendo espera 3 mil pés e ETAP, alfa. Gol no 924, chama centro Recife na frequência 125.45. Recife 125.45, gol no 924. Confirmar o vento para o rumo 19? Vento 1.00 graus, 1.612 a nós, rumo 19. Visuais, pode prosseguir visual, portanto, para vocês na ponte de Paripa. Ciente, grato, rumo 19. Papapá, Alfa Tango Tango, ciente, plano de voo modificado aos 1.623. Prossiga o corredor Vera Cruz no 1.500 pés, ajuste no 090. Reporte Travesse Paripa. 117 para 1.500 pés, na proa do Travesse Vera Cruz. Reportar a ingressante Serra do Alfa Tentão. 1.010 aguardando pista livre, trip 5626. Presente, o tráfego seguindo o porte, passando a retaguarda, após autorizado, se tiver questionamento, tem um contato. Após o tráfego para a retaguarda, ele puxa o questionamento, um contato, se tiver questionamento. Oscar Bravo. Bravo. O F5857 para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 140. Esquerda 140, atualizado, LS X-ray 10, F5857. November 54, Tango November, desça para 2.000 pés. Cliente, descendo para 2.000 pés, Tango November. Costa livre. Tango, reporte nivelado a 1.500 pés. Reporte para Alfa, atualizado. O meu Alfa Bravo? O Trip 5626, livre pouso, pistão no zero, vento 1.000 graus, 1.5 nós. Sim, esposa autorizada, Trip 5626. Romeu Oscar Bravo, a torre, prossiga. Romeu Oscar Bravo, a senhora vai pro Paco 3. Gente, confirma o equipamento, o Robson 44? Robson 44. Gente, prossegue então o setor norte, reporta no, passando através norte da torre o Romeu Oscar Bravo. Através da torre, Bravo. Vai reportar os jogos. Ação de Paris e Lima Zulu. Chama na rotatória visual com campo. Lima Zulu. Chama na rotatória Lima Zulu. ILS 10, Abject 5857. Papapapa, Alfa Tango Tango, confirme a altitude que mantém. Norte, sem interferir com o eixo da 10028, devido à segunda aeronave agora para pouso na 10, ok? Sim, senhor. Bravo. Adelia, sexta-feira da 10, responsabilizado, F-57. 5, até a Baeté, confirmando, não me escuta tão forte. Papatango Lima Zulu Golf, chame torre na frequência 118.95. Torre 18.95, Lima Zulu Golf. Papapapa, Alfa Tango Tango, mantém 1.500 pés. Alfa Tango Tango, mantém-se em condições visuais 1.500 pés, reporte rotatório. Frequência 125.1, alterna 133.25. 25.1, 3.3.25, agora 3.3.3. 6.3.1.5, autorizado táxi via pátio 1, Índia, ponto de espera da 1.0, chame torre em 1.1.8.95, o ajuste de altímetro na 0.1.0. Convirei, botando parte, vídeo alfa, ponto de espera da... De alfa, não, já bravo, ponto de espera da... 10, passa pronto, 2.95, lá, 6.3.1.5. Torre, 118.95. 18.95, obrigado. 5857. 5857. Reduza para aproximação e torre 7295. 1895, reduz, web 5857. Pois desça para 2.000 pés, ajusta no 010, web 5857. 5857. Através de Paris, descendo observado, vista mais aberta. Gente, mantém a rotatória, aguarde transferência. Rotatória, aguarde transferência, vista mais aberta. Pro Tango November, autorizado pouso pistão no zero, vento 1.000 graus, 1.5 nós, cheque trem. Livre pouso 1.0, trem baixado, checado. Estou ali no zero golpe, rotatório, pode prosseguir para a 1.7, igual o contrato na estrada 1.0. Afirmo, prossegue sinal 1.7, reporta na curta final para um possível 3.60, ok? O Lima Zulu Golf. Prosseguindo para a final da 1.7, possivelmente 3.60, igual o contrato, ok? Afirmo, desça para 1.000 pés, o Lima Zulu Golf. 1.000 pés, Golf. Torre Salvador, objeto 5857, final da pista no zero visual. Baixa travada. Objeto 5857, número 2 na aproximação, continua aguardando a autorização. Continue aguardo, web 5857. Hotel Lodge 29, frequência livre, um bom dia. Só Papa Mike mantendo 500 pés. O Lima Papa Mike mantendo a rotatória. Mantendo a rotatória, o Lima Papa Mike. Gente, mantendo espera na rotatória, Lima Papa Mike. Espera na rotatória, Lima Papa Mike. Parando mil pés. Na presente agora um 360 com curva pela esquerda. Reporta reinterceptando. Tem um tráfego agora, segundo tráfego para ponto 90. Bom dia, WebJet. Tá bom, WebJet. Não está atingindo Paris, devido ao tráfego aí, deseja que eu mesmo efetuar aqui? Afirmo, o Alfa Tango Tango está em Paris, aguarde transferência para a torre. Mantendo ainda, espera em Paris, aguarde rotatória. Positivo então, vai manter, espera sobre Paris, aguardando a rotatória, o Alfa Tango Tango. Lima Papa Mike mantendo 510, confere? Confere, mantendo 510, senhora, na rotatória. Gente, informo que temos um tráfego à frente do senhor, mantendo 1 mil pés. Tá, gente, não visual. 5490 está passando agora 110, autorizaria a prova para mim, senhora? 35490, chame Recife, 2545, alternador 2685, coordene diretamente comigo. 2545, alterna? 2685, alternado. 2685, obrigado. Lima Papa Mike vai efetuar a curva esquerda na rotatória. Gente, o Lima Papa Mike mantendo espera na rotatória, chame torre 118.95. 18.95, grato, Lima Papa Mike. Ah, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, mantenha 500 pés, confirma intenções. Pátio 3, senhora. Pátio 3, prossegue então no setor norte, reporta no través norte da torre de controle, sem interferir com este, dá 1028, aguardando para o cruzamento. Lima Papa Mike. A presença pro Ana Torre no setor norte, sem interferir com a final da 10, reportando Lima Papa Mike. Web 5857 confirmando, pouso autorizado, vento 100 graus, 18 nós. Está autorizado o pouso, pista no zero, Web 5857. 5-4, novembro, autorizado para seguir o táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1. Prossegue via Lima, Mike, na Quebec, chama a torre para cruzamento em 1-18-95. O ajuste é altímetro no 0 no 0. Lima Zulu Golf, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-6-12 a nós. Xanair 6315, Alinho, mantém pistão na 0. Alinho, mantém pistão na 0. Xanair 6315. Solo Salvador, Xanair 6142, portão número 1, pushback acionamento. Oi, Xanair 6142, na posição 01, autorizado pushback acionamento. Chame pronto táxi. Autorizado, 6142. Web 5857, Guenas. Web 5857, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 01. Autorizado táxi Alfa Juliette 01, Web 5857, boa curva à direita para a rotatória, o Alfa está rotando. Vai estar de transforma, negativo. Mantém aguardando autorização para pouso, Itamar, Quebec. Mantém aguardando autorização para pouso, Quebec. Lima Papa Mike no norte da torre, afastado 2 milhas. Lima Papa Mike sente condições de agilizar o cruzamento do campo, prosseguindo parte 3? Afirmativo, senhora, agilizando, Lima Papa Mike. Agiliza então o cruzamento, agora sem interferir com este, dá um no 735, ok? Lima Papa Mike. Afastado, dá um no 735. Está, próxima à esquerda, agilizando o Lima Zulu Golf no solo 33. 3615 vai manter a posição ainda devido a um tráfego helicóptero cruzando agora o eixo da 1028. Vai prosseguir para o pátio 3, ok? Gente, o 6315 mantendo a posição. 3017, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, pista livre, pouso autorizado, posição 97, o vento 1000 graus, 95 nós. Autorizado 97, Quebec. 190 positivo, a se tratar de voo de valor. Gente, aguarde. O da aeronave da WebJet no ataque foi alto, ok? Lima Kilo Zulu, boa tarde, prossiga. Vento 1010 graus 15 nós, livre decolagem, pistão 10. Livre decolagem, pistão 10, Xemer 63. Lima Kilo Zulu, reporta na Papá para o cruzamento. E o Alfa está no tango. Oi, Papá, Alfa está no tango. Alfa Tango Tango, final 17 autorizado, reporta na curta final, desça para 1000 pés. Positivo, desça para 1000 pés, a nossa intenção seria 1000. Positivo, a se tratar de voo de valores? Positivo, então, pode prosseguir final 17, reporta girando base para 1000, não há tráfego a reportar no momento. Positivo, muito obrigado, vai prosseguir para final da 17, reportará na base da 1000, Alfa Tango Tango. Papá mais de controlar. Afirmo, Vitor Mike Quebec no solo aos 3:30, na minha escuta até o PAT 4. Lima Kilo Zulu vai prosseguir o táxi via pista, ok? Vai liberar na cabeceira 3:5 e vai manter a posição antes de ingressar na Taxi Lima e vai chamar o solo em 1:21.9 devido à aeronave prosseguindo também para Quebec, ok? Para o táxi, Puxoné, mídia 1042, temos a bordo 1048, alternando o Natal, tudo bem, senhoras. V142, autorizado táxi via Índia, ponte para da 10, chama a torre 1895, ajuste 1010, poderia confirmar 0330 de autonomia? Afirmo, 0330 de autonomia, tive táxi via Índia, chamando a torre 18, principal 9, no ponto de espera, Puxoné, 61. 42. Gente, grata, bom voo, 6142. Obrigado, bom dia, 0092. Então, repetindo, está autorizado apenas a prod Dael. Dael, voando agora, 63. Número 648-2000, ajuste 1010, está livre ali, essa porta está estabilizada. 2010, reporte estabilizado no 648. São pátio 5, Aerostar. Pega então o cruzamento no 735 até o Aerostar, na minha escuta até o corte. Alô, é pro 5, web 5857 é pro 1. Posição 05, 5857. Pro 5, R 5857. Torre, boa tarde, Xanier 6142. Xanier 6142, boa tarde, mantém ponto de espera do 10. Mantém ponto de espera do 10, 6142. Tá na base, da 10, baixou e travou, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, avistado, pouso autorizado, pistão 10, vento 1010 graus, 18 nós. Gente, ele pouso 10, Alfa Tango Tango. Doa Sul, controle 120.8, transpondo 10115. 03 a bordo, adicionamento TAG, torre 11895. Lima Kilo Zulu autorizado a ingressar a parte 1 no parte 3. Afirmo. Autorizado Paulo Afonso, nível de voo 090, decola da 10 com a curva à esquerda na saída lotal. Controle 120, decima 8 e o transponder 5451. Lima Kilo Zulu, acontecimento correto, chame pronto, acionamento táxi. Tenerme 1142, Ali mantém pistão 0. Ali mantém 0, Tenerme 142. Lima, que papá, confirme velocidade na descida. Velocidade na descida. Alfa Tango Tango no solo aos 40, libera via Delta, solo 121, decimal 9. Então vai manter a proa de TAP com 210 nós. O Lima Yankee Papa descendo para o 050. O Alfa Tango Tango prossegue via Alfa Kilo, parte 3, fique atento ao sinalizador. Meia 142, livre decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 189. Livre decolagem, vento 100, 142. Torre, boa tarde, gol no 648, estabilizou. Gol no 648, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 090. Aguardando autorização, no 090, ou no 648. Termina 142, decolado aos 42. Controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, bom dia, 6142. Voo no 648, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 179. Livre pouso no zero, voo no 648. 6142, contato radar 350, saída PUCA. 350, sem restrições, sobe o 6142. Na boca, pode voar a proa de Aracaju? Ou de Jambo? Autorizado, Puca. Puca, livre, Chaner 6152. 6142. Chaner 6315, Recife 1251, 3325, bom voo. 351, 3325, Chaner 6315. Lima e Anjo Papá, desça para 3 mil pés, ajuste no 0, 1-0, mantendo 210 mais. Ingresso aguardando para decolagem, Mike Gillette, Romeu.